uma palavra, há um assunto, há uma questão que está sempre ligada a essa dimensão mais religiosa, que poderia ser mais clara para nós, tanto da pessoa de Jesus, quem é Jesus, o que ele fez nesta vida, como também da obra de Jesus na cruz do Calvário. Por que que Jesus morreu na cruz? Por que que quando falamos desse assunto, sempre estamos numa dimensão só religiosa? Porque muitas vezes nós nem queremos muito falar negócio de Jesus, porque soa um pouco assim, ou religioso, ou piegas, ou ultrapassado. Mas por que que o meu calendário é marcado por Jesus? Por que que a data de todos os eventos e acontecimentos da humanidade são marcadas antes de Jesus e depois de Jesus? Que pessoa é essa e que acontecimento é esse que dividiu a história da humanidade? Não tem nação, não tem país, não tem pessoa, não tem credo, não tem religião que possa dizer assim: eu estou fora dessa contagem. Em todo o mundo, nós vamos ver que, se quisermos saber qual dia é hoje, nós vamos dizer: hoje é o dia 27 de outubro de 2019 anos depois de Cristo. Então, a obra de Cristo e a pessoa de Cristo tem alguma importância acima do que a gente imagina ou só vê religiosamente? E por quê? Por que que Jesus morreu na cruz? Por que que ele veio a esta terra? Por que que isso é tão, tão importante que dividiu a história da humanidade? É a base da busca dos homens por Deus? E é fácil a gente estudar vários assuntos que nos dão respostas para isso. Mas, de vez em quando, eu me lembro de um assunto, de um viés, de uma forma de raciocínio que eu acredito que você vai com facilidade guardar. Se você buscar conhecer seus pais, você vai descobrir que os seus pais também têm uma história e vão te apresentar os pais dele, ou os pais deles. Os seus avós vão poder falar dos seus bisavós. Estudando seus bisavós, você vai poder reconhecer os descendentes, ou os antecedentes da sua família que chegaram no Brasil ou chegaram em alguma nação. Estudando a árvore genealógica desses seus familiares, você vai chegar em 1300, você pode chegar em 1200, você pode chegar no ano 800, você pode descobrir que quem deu origem à sua família foi lá no ano 600, aquela família com aquele determinado nome e sobrenome. E se nós formos estudando a árvore genealógica de todos, nós vamos chegar historicamente, cientificamente, nas nações de Sem, Cão e Jafé, que são os três filhos de Noé. São documentos, são fatos reais. Seu pai, seu avô, seu bisavô, seus antecedentes. E todos nós vamos estudando e vemos que chegamos lá em Noé, e se olharmos na Bíblia, a Bíblia traz o relato de quem veio antes de Noé até chegar em Adão. Então a pessoa de Adão não é uma pessoa bíblica apenas, não é uma pessoa da religião apenas. A pessoa de Adão é uma pessoa dos registros documentários de toda a humanidade. E Adão fez uma escolha. Adão fez uma escolha diante de Deus e disse: Deus, eu prefiro seguir do meu jeito. Então, eu quero viver do meu jeito, com as minhas decisões, aonde eu quiser, como eu quiser. Adão fez essa opção. E os descendentes de Adão começaram a nascer numa condição de vida, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente longe de Deus, fora do governo de Deus. Os netos de Adão nasceram também nessa condição. Os bisnetos de Adão nasceram nessa condição. Chegou até Noé, nasceu nessa condição. Os três filhos de Noé nasceram nessa condição. Os descendentes de Noé entre as nações, você estuda isso na história, quando vê a tábua das nações, os descendentes, os povos, em cada região da terra, que nasceram dos filhos de Noé, também nasceram nessa condição de afastados, longe de Deus. E muitas vezes, até buscando com algum tipo de religião, encontrar Deus de novo. E assim vieram essas pessoas, até chegarem aos nossos parentes, seu tataravô, o seu bisavô, o seu avô, o seu pai, e chegarem em nós. Nós também nascemos nessa mesma condição. Nós também nascemos nessa mesma condição. A condição de termos nascido em uma dimensão longe de Deus. Nós até buscamos a Deus. E buscamos nos momentos difíceis, buscamos com as nossas religiões, buscamos com as nossas liturgias. Mas você e eu sabemos, cada um tem a sua religião, cada um pensa do seu jeito, cada um, embora esteja buscando mesmo a Deus, vive suas lutas, seus problemas, e no final das contas, pode ter tido a vitória que foi nessa terra, nós vamos terminar no dia em que todos se encontrarão, deixando essa terra. Então Deus, no seu plano perfeito, diz: eu vou enviar o meu filho Jesus. Porque o homem não consegue voltar para Deus, o homem vive longe de Deus. É como aquele filho que disse ao pai: pai, dá licença, eu vou viver minha vida, eu vou para muito longe, e para onde esse filho foi, ele não tem como ficar muito ligando, ele não quer muito ligação. De vez em quando, um aperto, ele liga e fala: pai, eu estou precisando de um dinheirinho, você deposita para mim. O pai deposita por amor, mas ele continua levando a vida, e nesse outro lugar ele não tem muito recurso, ele não tem muita condição, e a dívida dele cresceu tanto que ele não consegue deixar aquele lugar mais, porque ele tem que trabalhar, ele tem que pagar a dívida, ele tem que pagar a dívida, ele tem que pagar a dívida, porque ele foi morar longe do pai, ele foi morar fora da casa do pai, ele foi morar longe da sua realidade, e ele está pagando um alto preço, um alto custo para tentar viver, buscando alegria, buscando paz, buscando recurso, buscando casamento, buscando entendimento, e vai vivendo a vida e não percebe que a sobrecarga das dívidas, até financeiras, mas na maioria das vezes as emocionais e as espirituais são impagáveis. E nós não conseguimos nos libertar dessa rotina, das coisas que pesam, das coisas que nos roubam a paz. Nós estamos escravizados porque um dia, lá atrás, Adão decidiu viver longe. Como esse filho que foi para outra nação, de vez em quando até pede uma ajuda para o pai, lá nasceu o seu filho, lá nasceram os seus netos, e eles também vivem por lá, longe, e eles não conseguem voltar para a casa do pai, voltar para a terra natal. Deus, vendo isso, enviou a Jesus Cristo. Jesus, filho de Deus, puro, sem pecado, se fez carne, fez homem e habitou entre nós, e nessa terra ele morreu, numa cruz, foi condenado injustamente, morreu numa cruz e derramou o seu sangue. O sangue é o elemento da vida, ele derramou a sua vida. E quando ele derramou a sua vida na cruz do Calvário, ele estava dizendo assim: o pecado do Sóstenes, o pecado do pai do Sóstenes, o pecado do avô do Sóstenes, o pecado do bisavô do Sóstenes, o pecado de toda a descendência do Sóstenes, o pecado de toda a geração antecedente do Sóstenes, o pecado de toda a humanidade está pago. Se você estava vivendo longe de Deus, escravizado, devendo horrores ao maligno, porque tudo para viver tem que pagar, seja na vida física, financeira, seja emocionalmente, seja espiritualmente, o pecado foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário, uma vez por todas. Assim, a Bíblia diz, assim como por um homem entrou o pecado, Adão decidiu viver longe de Deus, por um homem entrou a salvação. Com a morte de Jesus, Ele pagou pela minha dívida, pela sua dívida. Nós não devemos ao maligno mais. E todo aquele que crê nesse evangelho, nessa notícia, e confessa: Jesus, se o Senhor pagou pelo meu pecado, não apenas para as coisas desta terra que eu vou começar a ter vitória, como também para toda a eternidade, então eu quero te conhecer mais. É por isso que eu quero ler a Bíblia, é por isso que eu quero andar com pessoas que vão me ajudar a entender mais, a conhecer mais a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, que eu crie de todo o meu coração, que não é apenas um crucifixo na parede da casa, não é apenas um crucifixo que eu carrego no peito, não é apenas a história que dividiu o meu calendário, é mais do que isso, é um homem que veio nessa terra e fez algo que é tão, tão especial, que divide a humanidade, divide as datas, que estabelece parâmetros para a vida humana e que promete na Bíblia ser quem me salva para a eternidade. Eu preciso conhecer essa pessoa mais. Essa é a decisão que nós tomamos. Isso não tem um cunho religioso, isso tem um cunho lógico, inteligente, sóbrio, sábio. Eu quero, por decisão pessoal, conhecer a Jesus Cristo. Porque eu vou saber se essa história é verdadeira ou se não é. Se não é, foi legal. Eu já li livro de tanta gente. Eu já vi a biografia de tanta gente. Eu já assisti filme de tanta gente importante, eu vou ficar sabendo a história de mais uma pessoa. Mas se porventura essa história é verdadeira, eu vou conhecer aquele que deu a sua vida no meu lugar. Mais do que isso, eu vou conhecer aquele que me libertou da escravidão. Então eu não preciso estar debaixo do jugo do pecado, eu não preciso estar debaixo do jugo da incredulidade, eu não preciso estar debaixo do jugo da depressão, da angústia, eu não preciso estar debaixo do jugo da opressão, de brigas em casa, de separações, de prejuízos, de pobreza, de miséria. Eu não preciso, eu quero conhecer Jesus. Esse é o motivo pelo qual eu e você decidimos racionalmente: eu quero conhecer a Jesus, porque lá atrás nossos pais foram nascendo e vivendo numa condição espiritual e até física longe de Deus, e não tem jeito de voltar para Deus a não ser por Jesus. É por isso que todos nós sabemos repetir o versículo, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu quero te conhecer, Jesus. E eu quero estudar a Bíblia, eu quero estudar a tua palavra. Mais do que isso, eu vou ter ajuda, eu quero ouvir as pessoas, eu quero caminhar, eu quero meditar, eu quero conhecer, mas eu quero que o teu Espírito Santo venha dentro de mim e me revele as coisas de Deus. Não há proposta mais maravilhosa, mais sábia, do que essa: eu decidir conhecer a Jesus, que pagou pelo meu pecado e que me permite voltar para o Pai, que é o meu Criador. Então, Deus, eu quero nessa manhã entregar minha vida nas tuas mãos e dizer ao Senhor: eu creio nesta mensagem, eu creio nesse evangelho. Mais do que isso, eu estou vendo que eu sou cativo, prisioneiro de muitas coisas dessa terra, que eu até acho que é normal. Mas se porventura o Senhor morreu na cruz, foi para me salvar de verdade, de todas as coisas desta vida terrena, de todas as mazelas e questões, agruras da nossa vida emocional, e de todas as questões espirituais, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Senhor. E eu quero que o Espírito Santo venha morar dentro de mim, porque o Espírito Santo é quem ensina, o Espírito Santo é quem inspira, o Espírito Santo é quem conhece todas as coisas de Deus, o Espírito Santo é quem conhece todas as coisas de mim, o Espírito Santo é que faz um com o meu espírito e me guia em toda a verdade. Eu quero isso. Porque se tem uma vida maravilhosa para eu viver, não longe do Pai, mas de volta, perto do Pai, eu quero viver. Não só lá na eternidade, aqui também, nos meus dias que me faltam nessa terra, eu quero viver. Eu entendi, Senhor, que aquela minha dívida era impagável. E Jesus veio e pagou. Agora eu sou livre para voltar ao Pai. E quem me conduz ao Pai é Jesus Cristo. Então eu quero conhecê-lo, eu quero saber mais dele, eu quero ouvir mais dele, eu quero estudar a Bíblia, e eu quero que o Espírito Santo venha morar dentro de mim, para me transformar, para me curar, para me salvar, para abrir os meus olhos e fazer entender o mundo espiritual e viver nessa terra algumas vitórias familiares, emocionais, pessoais, financeiras e espirituais que eu nunca imaginei que estavam preparadas para mim. Nós temos a maior alegria nesse café da manhã pela comunhão que temos. Isso é raro. Você sabe que é raro a gente parar um domingo pela manhã para sentar, para tomar café com amigos ou com pessoas que a gente nunca viu na vida e estarmos num ambiente agradável. Não é o café da manhã de um hotel que eu tenho que pagar caro, não é o café da manhã do hotel ou de um restaurante que o garçom está vindo me servir e eu não tenho, eu nem sei o que, é que vai acontecer ali, porque eu tenho que liberar a mesa logo porque tem mais cliente. Não, não, é raro eu estar num lugar em que eu posso me assentar com meus amigos, com quem me convidou e até as pessoas que eu não conheço, gerarmos um ambiente gostoso. Nós nos alegramos em ter um tempo assim. Um privilégio, podemos valorizar o ser, a pessoa, não estarmos dormindo, roncando, pesados, cansados, a manhã inteira, o que, é que tem que fazer agora? Tem que fazer café, tem que fazer almoço, não estamos lá sofrendo, amanhã é segunda, não, nós por um tempo precioso, nós estamos desfrutando de coisas de grande alegria. Não é por causa de alguém, de uma pessoa, muito menos da igreja, é por causa da presença do Espírito Santo quando nós nos reunimos para investir em coisas que têm valor, como comunhão. Mas o nosso desejo, além disso, é também compartilhar de Jesus, que um dia fez isso por nós. Um dia ele permitiu que alguém desse um testemunho, como foi dado aqui. Ele permitiu que alguém falasse do Evangelho e do amor de Jesus. Nós ouvimos, cremos, tomamos um passo para conhecer a Jesus, decidimos entregar nossa vida a Jesus Cristo. Ele entrou e começou a fazer uma série de transformações que é no nosso espírito, é na nossa alma e é no nosso corpo. Isso mudou nossa vida, mudou nossa história. E mudou de uma forma tão palpável, tão irreversível, tão sólida, mudou de uma forma eterna, que não tem como guardar isso só para nós. Que é por isso que nós criamos esse ambiente gostoso, para ter comunhão, mas para testemunhar do que Jesus fez por nós, para que cada um de nós vivamos nesta terra tudo que Deus preparou para nós. Para que vivamos nessa terra, enquanto temos tempo, as experiências de conhecer a Jesus, de receber o Espírito Santo e de ter a vida transformada. É a maior decisão da nossa vida. E a Bíblia diz assim, todo aquele que crê em Jesus, na sua pessoa, no porquê ele veio nessa terra, porquê ele morreu na cruz, todo aquele que crê nesta mensagem, que é o Evangelho. E de todo o coração, crendo, e com seus lábios, confessa Jesus Cristo, Senhor e Salvador, será salvo. Salvo no dia a dia de todas estas coisas que enfrentamos. Salvo no dia a dia de qualquer coisa que o maligno quer nos prender, nos roubar, nos destruir, nos amargurar, nos pesar. Salvos. Salvos emocionalmente das aflições, das angústias dos relacionamentos dessa terra. Pode ter tido um atrito, pode ter tido uma perda, mas o Espírito Santo vem e traz graça, traz sabedoria e transforma aquilo em mais laços de amor. Mas salvo também no Espírito, porque todos nós vamos deixar esta terra. E quando deixarmos essa terra, nós precisamos ter assegurado que fizemos uma aliança com Deus em Cristo Jesus, para vivermos com Ele por toda a eternidade. Porque o que a Bíblia diz é que se eu não tenho essa aliança, quando eu me apresentar ao deixar esta terra, eu terei que prestar contas de tudo que eu vivi e que não vivi, que fiz e que não fiz nesta vida. E a conta é alta, a dívida é alta, impagável. E se eu não tiver uma aliança com Jesus, a forma de eu pagar essa dívida é condenação eterna. Mas se eu fiz uma aliança com Jesus, se o Espírito Santo veio morar dentro de mim, começou a me conduzir, eu vou chegar também diante desse tribunal, eu vou prestar contas e eu vou descobrir mais uma vez que eu não tenho como pagar a conta, que eu sou mesmo um pecador, que eu sou mesmo alguém com uma dívida impagável, mas que Jesus pagou essa dívida por mim. Então eu vou viver a eternidade com o Pai. Esse é o Evangelho de Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos e a gastar alguns instantes falando com Deus. Deus, o Senhor está aqui? Espírito Santo, se o Senhor está aqui, eu me abro para Ti. É uma fala simples, nada religiosa. Não é uma reza, não é uma oração da igreja A, B ou C. É uma conversa. Deus, eu me abro para Ti. Espírito Santo, eu me abro para Ti nesta manhã. Se você pode, tenha os seus olhos fechados. Se um dia você já tomou essa decisão e entregou a sua vida a Jesus assim, esse é o melhor momento de você renovar a sua aliança com Deus. Esse é o melhor momento de você orar por cada um de nós que estamos aqui. Eu não quero apenas cantar, eu quero ministrar esta palavra a você. A Bíblia diz que é uma confissão pública muda toda a história de uma vida. E se você crê nesse evangelho que foi pregado, numa história tão simples, nada religiosa, até muito lógica. Eu nasci, minha família, todos os meus antecedentes também nasceram desta forma, longe de Deus. A prova é que quando eu preciso, quando as coisas estão apertando, eu corro para buscar a Deus, mas é sempre tão difícil, sempre tão longe. Cada um tem uma opção, cada um diz que é de um jeito, por um caminho, cada um oferece uma religião, mas eu sei que quando eu preciso, eu clamo por Deus, eu preciso do meu Pai, eu preciso ser perdoado, eu preciso ser aliviado, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser renovado. Talvez por questões familiares, casamento, talvez por questões materiais, talvez nada disso, só as emoções, a tristeza, a angústia no coração, a desesperança. Eu preciso de estar de volta na casa do meu Pai, através de Jesus Cristo, livre de toda dívida, de toda opressão, de toda angústia. E eu creio que Jesus morreu na cruz, no meu lugar, por isso. Então eu decido entregar a minha vida a Ele. Eu decido conhecê-Lo mais. Eu decido nessa manhã fazer um convite. Espírito Santo, vem morar dentro de mim e me guia, me traz luz, me ilumina. Faz um milagre em mim, o milagre do novo nascimento, porque eu quero nascer de novo, começar tudo de novo, diante de Ti, cheio de Ti, eu quero. Se você quer tomar essa decisão hoje, basta levantar a sua mão, nós vamos orar por você. Alguém aqui quer tomar essa decisão hoje? Eu quero, hoje, publicamente, pela primeira vez eu declaro, eu quero conhecer a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero convidar o Espírito Santo para vir morar dentro de mim. Eu quero mais de Deus. Alguém que nunca fez isso publicamente, Deus abençoe a senhora. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Deus te abençoe. Eu quero pedir, você que está perto dessas pessoas, que estão levantando a mão, venha com elas aqui para frente. Nós vamos orar por você. Você vai fazer uma oração e você vai experimentar algo sobrenatural, que não é o que eu falo, não é o que eu faço, não tem a ver com uma religião A, B ou C, tem a ver com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, Deus está entrando na sua vida e o Espírito Santo vai te dar graça, luz, direção. Eu quero pedir a outros irmãos que venham cercá-los. Quero pedir a alguns líderes, as pessoas do acolhimento, quero pedir, venham aqui, alguns dos jovens, venha cá, Mateus, venha cá, Carol. Você pode cantar comigo. O amor vai inundar meu coração. Posso sentir no teu viver a emoção. Não há motivos para esconder, pois tudo vai mudar. Não há motivos para fugir, pois tudo vai mudar. Tudo vai mudar, eu já posso crer. Já posso sentir a mão sublime e poderosa sobre mim. Tudo vai mudar, eu já posso ver o poder que vem. É o poder de Deus. Dê a mão quem está ao seu lado. E nós vamos fazer juntos uma oração. E você vai prestar atenção na oração que vai fazer. E se ao completar a oração você concordar com o que está dizendo junto, você vai dizer amém, amém, amém. Feche os teus olhos e diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi o teu evangelho. Eu entendi porque o Senhor morreu na cruz. Eu me lembrei do teu sacrifício. E eu decido publicamente confessar-te como meu Senhor, meu Salvador. E eu te convido a entrar na minha vida. Dá-me o Espírito Santo e conduza-me pelos teus caminhos. Eu renuncio todo pacto, qualquer aliança que eu tenha feito com alguém que não é de ti. Qualquer aliança que alguém tenha feito por mim, qualquer pacto consciente ou não, com a minha voz, eu declaro que renuncio e me consagro exclusivamente a Jesus Cristo. Eu te recebo, venha morar dentro de mim. Eu quero te conhecer, eu quero conhecer o teu amor. E eu quero ser guiado pelo Espírito Santo em todas as coisas da minha vida, em nome de Jesus. Se você concorda com o que orou, diga amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, amém. Não duvide, o que nós estamos vivendo nessa manhã é mais do que o ambiente gostoso do café. Você está vivendo uma intervenção do Espírito Santo na sua vida. Você vai entender o reino de Deus. Você vai entender, você vai descobrir da palavra de Deus tantas coisas que estão preparadas, reservadas por Deus para a sua vida hoje. Você vai experimentar da alegria, da paz do Espírito de Deus morando dentro de você. Eu quero ainda convidar você a cantar uma música comigo, a declarar comigo mais uma vez.